1992, a juventude negra agora tem voz ativa. Viemos mostrar que a sabedoria de rua vale muito, e não se aprende nas escolas e tal. Das ruas de São Paulo pro mundo, Racionais. Algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será. Mano, sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixo na sua. Entre madames metidas e os racistas pasados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz. Todos eles cometem, generalizam demais. Dizem que os negros são todos iguais. Você concorda? Se acomoda então, não se incomode em ver. Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver. Finge não ser você, e eu pergunto por quê. Você prefere que o outro vá te ofender. Não quero ser um Mandela, apenas dar um exemplo. Não sei se você me entende, mas eu lamento que irmãos convivam com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém, acho incrível que o nosso compromisso já esteja nesse nível. Mas racionais, existentes nunca iguais, afrodinamicamente mantendo nossa honra viva. Sabedoria de rua, o rap mais expressiva. E aí? A juventude negra agora tem a voz ativa. Precisamos de um líder de crédito popular, como Martin Luther King e outros tempos sonhos na América. Que seja negro até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço. Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados, brigando por quase nada, migalhas, coisas banais, prestigiando a mentira, as falhas desinformadas demais. Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgastem nossa imagem. Descendente negro atual, meu nome é Brown, não sou completo e sadital, apenas racional. É a verdade mais pura, postura definitiva. A juventude negra agora tem voz ativa. Metade do país é negra e se esquece, que tem acesso apenas ao resto que ele oferece. Tão pouco para tanta gente, tanta gente, tanta gente na mão de tão pouco pode crer. Geração iludida, uma massa falida, de informações distorcidas e distraídas na televisão. Perdidos estão, sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito. Então, mano, bro, você não acha que os negros deveriam se espelhar em outros negros e tal? Se espelhar em personalidades negras, ao invés de ficar pagando um pau pra playboyzada que aparece na televisão. Pode crer. Pagando um pau pra um pessoal que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com os negros e tal. E aí? Mas onde estão meus semelhantes na TV, nossos irmãos? Artistas negros de atitude e expressão. Você se põe a perguntar por quê? Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que esse é o Brasil que eles querem que exista. Evoluído e bonito, mas ser negro não destaca. Eles se mostram um país que não existe. Esconde nossa raiz, milhões de negros assistem. Engraçado, sendo nós eles precisam. Nosso dinheiro eles nunca discriminam. Minha pergunta aqui fica: esses artistas tão famosos, qual você se identifica? Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados. Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão. É mal. Mandamos brancas no destaque, as negras onde estão? Desfilo no chão, em segundo plano. Pouco original, mas comercial a cada ano. O carnaval era a festa do povo, era. Mas alguns negros se venderam de novo. Brancos em cima, negros embaixo, ainda normal, natural. 400 anos depois, 1992, né, que visual. bem-vindos ao Brasil colonial, tá? Precisamos de nós mesmos, essa é a questão. DML, meus irmãos, escreve com perfeição. Então, gostamos de nós, brigamos por nós, acreditamos mais em nós, independente do que os outros façam. Tenho orgulho de mim, o rap é em ação. Nós somos negros, sim, de sangue e coração. Mano, esse boom de justiça é quem não motiva, a minha, a sua, a nossa voz ativa. É isso aí, 1992, a juventude negra agora tem voz ativa. Através do nosso rap nacional, maior veículo de comunicação entre nossos irmãos e então. Tal.